só quero sorrir, só quero cantar, pra te ver feliz e deixar o amor no ar. Hoje eu só quero sorrir, só quero cantar, pra te ver feliz e deixar o amor no ar. Se eu acordo e te vejo do meu lado, pouco importa se o mundo tá dando errado. O que me conforta é poder morar nesse abraço. Gosto mesmo é de me derreter com esses amassos. É que desse jeito o nosso funciona bem. Sem desconfiança, sem vai e vem. Voando alto, não somos refém. Essa liberdade é o que nos mantém. Não canso e canto pros quatro cantos, porque menina que eu te amo tanto. Sou franca e grito pros quatro cantos. Quero você de véu e vestido branco. Somos amor e paz e nada mais. Tudo que passou ficou pra trás. Amor e paz e nada, nada, nada mais. Hoje eu só quero sorrir, só quero cantar, pra te ver feliz e deixar o amor no ar. Hoje eu só quero sorrir, só quero cantar, pra te ver feliz e deixar o amor no ar. Mas hoje onde cê vai? O mundo já acabou faz tempo. Eu tava pensando em você, vai vendo. Deixa eu te contar o que eu tô vendo. Noites e noites, onde isso vai me levar? Te trouxe flores, não sei se tu vai gostar. Um passo de cada vez, deixa eu te ensinar a dançar. Mas isso não é amor, eu tava pra te explicar. Hoje o que eu quero é só ficar na paz. Tudo que passou deixe pra trás. Só fé e paz e nada, nada, nada. Hoje eu só quero sorrir, só quero cantar, pra te ver feliz e deixar o amor no ar. Hoje eu só quero sorrir, só quero cantar, pra te ver feliz e deixar o amor no ar.